cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, hoje mais bem-vindos aqui ao Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, um projeto novo. Calum's Edge. Já vamos falar sobre também o que significa este termo. Pois bem, é um álbum de estreia, um álbum gravado por via da Sony, e a razão pela qual digo isto é porque, efetivamente, esse é um prémio enquanto vencedores do EDP Live Bands em 2014. Pois bem, os Calum's Edge têm aqui então o seu disco de estreia, sendo que já havia alguns registros anteriores, refiro-me a EPs, Enigma. E como vos habituamos sempre, temos alguém ligado à banda para falarmos. E hoje não é exceção. Antes de mais, deixar que ele se apresente e dar-lhe as boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova. Olá, obrigado. Ora, estamos a falar com o homem da voz, não é? Exatamente. O homem da voz dos Calum's Edge. Estou agradecido, antes de mais, começar a apresentar-se e, naturalmente, apresentar os restantes elementos da banda. Ok, eu sou o Pedro Correia, e sou vocalista e toco guitarra também. Depois temos também o Diogo Lopes, toca bateria. Depois temos o Diogo Costa, toca guitarra e teclado. E temos o José Ganchinho, que toca baixo. Away from home, we're so alone. No one can hear us now. An endless run, night is coming. Who will be here at dawn? Force this mission, now full of fiction, while we whisper hope again. Time's not here, change is on fear. Tell us where to go. Like a shooting star, we're traveling south. The sound is gone, no lights where we are. A shooting star, a wish but now blue. All this time here, waiting for something new. Signs that come quite out of town, guidance of tonight. Call was done, a few more questions. We're writing strips of life. We keep trying, promises dying, failed a million times. Steps will follow, rising from sorrow, over and over again. Like a shooting star, we're traveling south far. The sound is gone. No lights where we are. A shooting star, a wish but now blue. All this time here, waiting for something new. We are made of dreams. We are made of dreams. We are made of dreams. Que é uma banda que, efetivamente, aqui está aqui com um disco de estreia, que no momento em que estamos a gravar é o dia da saída dele, sendo que o primeiro a aprovar uns dias depois. Portanto, é um disco que, de algum modo, enfim, a sua citação será um enigma, até para usar um termo vosso. Criaram expectativas para a saída deste disco? Criaram temos expectativas, sim, queremos, eu acho que o nosso objetivo mesmo é chegar ao maior número de pessoas possível, e é para isso que lutamos sempre, não é? Compor a nossa música até ao processo final, até o disco estar concluído. Nosso objetivo é sempre chegar a mais e mais pessoas e que as pessoas gostem do nosso trabalho. Claro que um disco é sempre, enfim, um ponto de viragem desde logo, porque fica aqui registado o que são os Enigma neste ano de 2016. Não podemos deixar de dizer, tanto que há pelo menos o EP New World, portanto, já de 2012. O que faz com que vocês tenham vindo a pisar grandes palcos, e aliás é por essa via também que vêm a poder gravar este disco. Acham que este processo de andar na estrada foi decisivo para aquilo que são hoje já os Calumheads? Eu acho que sim, acho que ajuda muito. Não digo que seja decisivo, mas digo que creio que seja um fator bastante importante, não é? Porque a estrada faz muita diferença para nós, tanto como pessoas a nível individual, como para a banda em si, no coletivo, não é? Porque a banda ao andar na estrada é muito tempo que estamos juntos, que passamos juntos, e vamos crescendo musicalmente, e não só, e também o nosso grupo, como amigos que somos, também vai fortalecendo, e isso depois acaba por transparecer para as pessoas. Vários idiomas para cantar. Isso prende-se muito também da maneira como vocês fazem para criar a música. isso é uma questão pertinente, realmente. Nós sempre cantámos em inglês desde o início do projeto. Se bem que tivemos sempre na ideia poder vir cantar em português. Não foi algo que alguma vez tivéssemos excluído, não é? Agora, quando surgiu aqui o novo CD, quando começámos a gravar e a ponderar os temas que íamos pôr no novo álbum, ficou esta ideia realmente no ar, se íamos cantar em português ou não. Depois os nossos produtores, já agora aqui um agradecimento especial ao Vasco Ramos e ao Filipe Oliveira dos More Than A Thousand, que pronto, foram uma ajuda imprescindível, não é, para a criação deste disco. Eles sugeriram-nos também que, por que não, cantarmos em português também. E pronto, como não havia nenhuma objeção e era até uma ideia que já tínhamos em mente, decidimos pronto, fazer esta estreia um pouco diferente e tentar pronto, integrar três temas, lá está, no disco todo, três temas em português, até porque até se torna mais fácil chegar ao público português. Uhum. Aliás, curiosamente, vem a escolher, precisamente um deles, o jogo, como sendo o vosso single de estreia. Foi consensual entre vós a escolha do single? Exato, foi entre nós, acho que foi unânime, e mesmo as pessoas que mostramos, e a editora, pronto, toda a gente, felizmente foi unânime a decisão, e acho que todos ficámos com este tema na cabeça como sendo o potencial single. Conversa, o tempo de ir ouvindo as músicas e com isto vai percebendo a sonoridade dos Caelum Edge, uma vez que até aqui, nomeadamente na Boa Nova, só vinha passando precisamente o single. Aquilo que vocês vieram a designar como rock espacial. Defina-nos um pouco essa vossa noção da música que fazem. Pronto, o rock espacial, como nós gostamos de chamar, é um tema que já foi criado há alguns anos atrás, nomeadamente com bandas como os Pink Floyd, onde se usavam sintetizadores, guitarras com alguns efeitos mais a nível experimental e músicas um pouco mais extensas. Pronto, depois na década para aí de 90 começou-se a tornar algo mais um pouco mais normal, mais pop, digamos assim, e começou-se a chamar rock comercial também em músicas que incorporavam este tipo de características, mas lá está um bocadinho mais pop e mais ambiental, digamos assim, e não em músicas tão extensas quanto isso. Pronto, é algo que também tem a ver com a temática, questão do rock espacial, porque as bandas de rock espacial geralmente falam de temas tanto do espaço como ficção científica, etc. Pronto, e é algo com que nós nos identificamos e daí considerarmos que ser uma banda de rock espacial. Found and lost in other places, filling empty spaces. Laying here with no glory, it's all a different story. Memories remain, bringing joy and pain. Suddenly inside, take me back to you. Oh, this is growing inside. I feel like I'm losing my mind. Summer lights away. I know it's growing inside. What am I going to find? Summer lights away. There's an answer on the mirror about to disappear. Situation without a destination. Memories remain, bringing joy and pain. Suddenly insane. Will this take me back to you? A criação das músicas, há pouco falámos sobre isso, abordámos, mas não chegámos a concretizar. Eu queria saber como é que vocês entre vós fazem para a criação das músicas? De algum modo a despesa, quer da música, quer da letra, passa um pouco por todos ou têm outro método de trabalhar? Eu acho que essa pergunta é-nos feita quase sempre, porque é normal, não é? Logicamente, saber o processo de criação das músicas. Eu acho que, na realidade, o importante não é como é que o processo de criação é feito, mas sim como é que se chega ao produto final. E é um pouco diferente. Porque o processo de criação nem sempre é o mesmo, não é? Pronto, uma vez pode acontecer de uma maneira, outra vez pode acontecer de outra, em que uma pessoa traz algo e depois os outros vão dando inputs. Eu acho que o que interessa na realidade é, quando chega ao produto final, a música acabou por passar por todos e cada um deu um bocadinho. E é isso que faz de nós uma banda, não é? Eu acho que isso é que é o importante. Há pouco do tempo que vocês passam juntos, até porque via do que já partilharam de palcos, no entanto, do que lemos, vocês de algum modo também já partilharam outras bandas. No caso do Pedro, até teve ligado aos Oak, portanto, aos Angry Old Kids, não é? E, assim, a busca das pessoas que vieram agora e que neste momento estão presentes nos Carol Meds é por via dessas ligações de amizade. Ou de algum modo há alguém que vai ter da preocupação de procurar os restantes elementos? Assim, este projeto em específico foi uma criação minha de início, era uma ideia que tinha na cabeça e pronto, resolvi ir para a frente. Não tinha a ver com amizades, até porque não conhecia nenhum dos membros que agora integram a banda, que já são mesmo amigos neste momento, não é? Tem a ver apenas com, lá está, com música, e na altura pronto, fui à procura de membros e acabou por a pouco e pouco para ficar aquilo que é a formação agora final. Sabe que a estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Pedro, passa uma fase de desafios. São três. Vamos ver como é que se comporta. Imaginando que vêm do Barreiro e vêm ao Oliveira Hospital para fazer um concerto. Okay. E que quem o convida, porque não aqui a Rádio Boa Nova, lhes permite trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é okay. que os Calum Edge iriam convidar? Isso é uma pergunta difícil assim de repente. mas... Eu acho que talvez os Morbid and Thousand, provavelmente em primeiro lugar, pronto, porque... Enfim, participaram convosco também agora na produção do disco, não é? Exatamente, exatamente, pronto, e pronto, criou-se ali também uma amizade e pronto, e é interessante, e é uma música com que a gente também se identifica, embora seja um estilo diferente. This is depois talvez, não sei, talvez o Skleft ou os Amor Eletro, eventualmente. Isto sem nenhuma razão especial, porque provavelmente são bandas relativamente semelhantes no estilo de sonoridade. Uhum. Em Portugal. Deve ser o mais parecido com o nosso estilo, penso eu. Muito bem, eu tinha aqui mais à frente uma pergunta bastante por via dos Cleft, justamente para deixar essa sonoridade parecida. Curiosamente, também tem um novo disco, portanto, que estão a lançá-lo a par convosco. Portanto, é mesmo. Agora o segundo desafio. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que, chegando aqui a Portugal, vão tocar, por exemplo, a Barreiro e dizem: nós não pretendíamos ter connosco no nosso concerto Scalum Edge. Pois bem, onde gostariam que viesse esse convite? Aqui depende da opinião pessoal de cada um, acho eu. Pronto. Eu acho que há aqui várias bandas, que são as bandas com que nós mais nos identificamos, que aí a opinião seria unânime. Seriam provavelmente os U2, os 30 Seconds to Mars, os Angels and Airways. Eu acho que aqui seriam bandas que nós gostaríamos bastante de receber um convite desse género. Fight is done. This one. Agora o terceiro, dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver como é que sai o Pedro Correia. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos Scalum Edge para fazerem uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? A nível nacional, não sei muito bem. Só, eu acho que isso, se calhar, vou responder de uma maneira mais simples, que é talvez a Marisa, porque fizemos mesmo ainda há muito pouco tempo um cover da Marisa. Sim, exatamente, do seu novo álbum também. Exatamente, por isso se calhar poderíamos considerar por aí uma homenagem, por nenhum motivo especial, simplesmente gostámos muito da música, pronto, e decidimos fazer uma versão nossa. Acho que poderia ser uma boa aposta. Engraçado que estava-se a antecipar as perguntas que eu aqui tinha. E uma era justamente, está YouTubeado, não é? Essa vossa... Não está, não, está a antecipá-la só. E eu ia dizer justamente é que está YouTubeado essa versão que fizeram. Exatamente. O single que representa o último álbum da Marisa. Lá está, como disse, não foi por nenhuma razão específica. Foi decidimos fazer uma cover aqui antes do lançamento do álbum. Pronto, até porque ajuda bastante à promoção, não é? Porque quando as músicas começam a chegar às pessoas, torna mais fácil as pessoas seguirem as bandas, não é? Então era uma música muito, muito recente e que nós todos gostávamos. E como era uma música realmente muito, muito calma, digamos assim, que é o estilo próprio da Marisa, não é? Tentámos dar-lhe um bocadinho mais energia no nosso estilo, não é? Pronto, então decidimos criar esta versão. Hoje, a semente que torna na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e que passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se dou. preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. Caminhando sem medo de errar, creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quero as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento. Meu destino na vida maior, também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Passará. Passado que estão aqui a fase dos desafios, sendo que num dos desafios, portanto, já, portanto, o último, já foi não só desafio, como foi de facto algo que os Killam Edge vieram a fazer, e está na altura, e estamos a metade da nossa conversa, ou algo mais. Killam Edge, enfim, liberta-nos aqui desde lá um termo em latim e um outro em inglês. É claro que isto foi pensado, e sendo pensado, queremos saber, enfim, explicar aqui aos ouvintes da Boa Nova o que é que quiseram significar. A razão, não é? Exato. Pronto, o Killam foi surgiu de alguma pesquisa relacionada com o espaço, não é? Por causa do rock especial, vimos que houvesse aqui algum tema no nosso nome que fosse relacionado diretamente com o espaço. Pronto, então houve aqui alguma pesquisa, algum brainstorming à volta disto, procurámos nomes de constelações, etc., de sondas, coisas que tivessem mesmo a ver com o espaço, pronto. Até que acabámos por chegar a este nome, pronto, que vem do latim, que achámos realmente interessante, pronto, que é o facto de ser o céu, pronto, que cada um significa céu, e também é o nome de uma constelação. Depois, para o nome não ficar só em latim, porque, pronto, também é uma língua morta, apesar de ser bonita, não é? E tornar-se provavelmente bastante complicado dizer, que já percebemos que não é propriamente fácil o nosso nome, mas se fosse todo em latim seria realmente complicado. Então decidimos pôr aqui mais qualquer coisa e criar, deixar aqui uma pergunta, não é? Ao referir Edge como limite, não é? Deixar aqui uma questão no ar se o céu tem um limite ou não, não é? Foi esta a ideia. Muito bem, está feito. E, aliás, está feito, e depois vieram a pôr-lhe o selo de enigma para que. Eu percebi o facto que era preciso fazer refletir a propósito deste disco. We used to read the same old stories. We wrote our lives up upon our glories. We were so young, we had no worries. Recall the taste of happiness. These are the times I won't forget. We raised the treehouse, we watched the stars. We ruled our world from here to Mars. We had a past, we weren't the best. Here in the place where we began, breaking the walls that we were in. Sobre a criação ainda dos 11 temas que estão aqui invertidos no disco, a pergunta vai sobre a sua criação em termos de espaço temporal. De algum modo, vocês sentaram-se metodicamente para a criação do disco ou, por via dos concertos que foram tendo, foram criando os temas e então compilando para depois então vir a compor este enigma? A resposta a isso é um pouco dos dois. Pronto, porque alguns temas já tinham sido criados e foram sendo criados ao longo do tempo, não é? Pronto, por causa dos concertos e tudo mais. Se bem que depois alguns foram alterados em pequenos pormenores, etc., que fariam mais sentido, pronto, foram produzidos, digamos assim, não é? Em gravação. Depois houve um ou dois temas produzidos já em estúdio, simplesmente para integrar o álbum, e esses foram feitos só com esse propósito. Aliás, o facto de vocês andarem em tour, digamos assim, com estes temas também permitiu ir depurando os temas também em função da sensibilidade do público, não? Exato, até houve vários temas, tal e qual como disse, que realmente até foram sendo alterados a pouco e pouco, ou seja, não os tocámos sempre da mesma forma, etc., porque realmente iam sendo alterados de acordo com tudo isso, com o público, com o que a gente ia gostando de ouvir, etc., e foram sofrendo algumas alterações. Pronto, este foi o produto final que achámos que faria mais sentido. Tão longe, já nem sei como é que aqui cheguei sem razão. Perdi o rumo por uma nação. Rasgo o mundo sem temer quando desespero para sobreviver. Foge a força que não encontrei. Quero esquecer. Já há pouco nos referimos ao YouTube e você tem uma presença muito assídua no Facebook, Instagram, Twitter, enfim, tudo que é redes sociais. É a percepção de que hoje em dia há que explorar todas as vertentes para que saiba quem são Calum Sets. Sim, eu acho que as redes sociais hoje em dia são bastante importantes e nós fazemos sempre esse apelo às pessoas para nos seguirem e tudo mais, porque ajuda muito, e não só a nós, mesmo às bandas nacionais e internacionais, porque às vezes as pessoas julgam que é apenas um like ou uma coisa assim, mas na realidade ajuda bastante à promoção, porque as pessoas quando seguem as bandas nas redes sociais, pronto, é mais um número, é verdade, mas depois quando nós podemos promover qualquer coisa, um concerto novo, etc., as pessoas vão estar informadas de imediato. Pronto, isso torna-se muito mais fácil até a interação entre o público e a banda. Yeah. que vai ser dar a conhecer os Killing Deads? Claro que já há um conjunto de pessoas, até por via desses concertos, normalmente quem frequentava muito o Nós Alive, pronto, em duas edições, são pessoas que já estão à espera dos Killing Deads. Mas claro que vocês vão querer, inclusive com este disco, chegar a outros públicos, não é? Em termos de estratégia, como é que estão a pensar fazer nos próximos meses? Assim, neste momento estamos mesmo muito focados na questão do lançamento, não é? Não estamos a pensar muito mais à frente. Embora já tenhamos alguns concertos agendados, apenas não divulgados. Mas no futuro o nosso objetivo, lá está, como tinha dito, é chegar ao maior número de pessoas, por isso, claro que planeamos dar concertos e esperamos que as pessoas gostem. Há pouco, quando estávamos aqui a falar sobre influências, inclusive o rock espacial, foi buscar nomes como os Pink Floyd, para ter de buscar diretamente todos, como Camel ou Genesis, por aí adiante. E o que me faz perguntar-lhe, no vosso ponto de vista, quem será o consumidor, entre aspas, deste enigma? Eu acho que não existe um consumidor, um target muito específico, felizmente. Pelo menos acho que é a nossa opinião também unânime, porque o nosso estilo de música e da maneira como as nossas letras são escritas, não limita o target. Uhum. Numa área pequena. Nós achamos que pode ir literalmente dos mais novos aos mais graúdos, como se costuma dizer, não é? Acho que é acessível a qualquer tipo de pessoas, sinceramente. Somehow you felt you knew a friend. Truth's getting harder to pretend. What you thought was a guide were smiles with bullets inside. A tap on the back with a knife. Now you realize all the lies, but you can't deny the reason that made you smile. It was just an illusion. Something that you could understand. We'll take it closer to the end. Pictures full of lies with empty thoughts for now. Would you believe in honesty? Now you realize all the lies, but you can't deny the reason that made you smile. It was just an illusion. Then you'll realize if you're willing to give a try, keep a promise for one more time. It was just an illusion. Trying to let it go, waiting for something new. You're trying to let it go, waiting for something new. You're trying to let it go, waiting for something new. You're trying to let it go, waiting for something new. To let it go, waiting for something new. You're trying to let it go, waiting for something new. Now you realize all the lies, but you can't deny the reason that made you smile. It was just an illusion. Just an illusion. Um disco, de facto, é sempre um ponto de viragem. Portanto, há pouco tínhamos referido e agora aqui é uma marca. No entanto, esse disco foi por via de ter vencido o EDP Live Band, portanto, por via da Sony. E o que eu queria perguntar é, até porque lá em casa as pessoas podem julgar, enfim, que isto foi ganhar um concurso e toca gravar um disco, e as coisas não são certeza absoluta tão fáceis quanto isso. Aqui o que eu perguntaria é esta: imagino que esse concurso não tinha existido ou que eventualmente não teriam vencido. O que seria hoje dos Calum Edge? Teríamos aqui um disco? Teríamos uma edição de autor? Olha, uma coisa é certa, muito trabalho iríamos ter na mesma, que é aquilo que ainda temos hoje em dia, porque não é por ganhar um concurso ou termos uma edição pela Sony que se pode cruzar os braços. Antes, pelo contrário, às vezes ainda aparece mais trabalho do que estávamos à espera. Mas sim, provavelmente hoje teríamos sim, ou uma edição de autor ou, perdão, ou uma procura se calhar por outra editora ou mesmo pela Sony, não interessa. A questão é que não teria sido através do concurso e provavelmente estaríamos aqui a tentar fazer alguma coisa com uma editora ou então mesmo uma edição de autor, como fizemos com o EP, mas provavelmente seria a altura ideal para lançar realmente um novo álbum. Que agora está aqui já vertido em CD e que passa muito também por a vicissitude que hoje passam todos, que é de download gratuito, digamos assim, que faz com que eventualmente o disco não tenha a venda que potencialmente poderia ter. Para os Calum Edge, isso é um problema hoje em dia, ou não pensam tanto nisso, e só querem que de facto a música chegue às pessoas? Assim, eu acho que essa questão é realmente uma questão que é difícil responder, porque, como se chama, era um pau de dois bicos, digamos assim, porque, por um lado, as pessoas, é verdade que os artistas perdem dinheiro, não é? E que antigamente se fazia muito mais dinheiro da venda de CDs, logicamente, não é? Porque não havia esta questão do online e das vendas online, as pessoas iam à loja e compravam os discos. Tanto assim que os números para obter um disco platino ou um disco de ouro foram descendo cada vez mais com o aparecimento destas plataformas online de downloads, etc. Não é? Agora, por outro lado, torna-se com que a música chegue muito mais facilmente ao público, nomeadamente até à escala global, que há uns anos atrás não era possível de uma maneira tão simples quanto esta. Por isso, é um bocado relativo. Eu acho que a maior parte dos artistas hoje em dia, que não os artistas de topo a nível mundial, fazem a maior parte, e mesmo esses artistas também, fazem a maior parte do dinheiro dos espetáculos e não da venda de CDs. Antigamente não era tanto assim, não é? Por isso não é problemático e para nós também não. O que queremos realmente é chegar ao maior número de pessoas e que as pessoas gostem do nosso trabalho para poderem continuar a acompanhar. Was it fate? I was broken. Back to me, suddenly, words were spoken. Is there anything left to say? Was it something you said that's lighting up the stars? Was it something you said? Something you said that's lighting up the stars. Conversa muito interessante com o Pedro Correia dos Quelomedes, a propósito do disco Enigma, e claro, iremos marcar encontros mais vezes, ficamos à espera de saber mais novidades vossas, e sempre que obviamente estejam aqui pela zona, teremos muito gosto de receber aqui na Rádio Bonão. Obrigado. Ideia distante, difícil de alcançar, um toque disso que veio para ficar. Amanhã escreves o